Cabal é leão e negra ali. Então vem, se ligue. Liga aí. Que aqui tem quem represente sim. Tem. Se é com a alma, não acredite. Não. Eu canto com o amor que tá dentro de Demorou, mim. Então. Realidade nua e crua. Lei da rua. Só. Mas eu tô afim. Tô afim. Vou mostrar. Represento até o aí. Representa, tem quem tenta, tem quem faz. Tipo a gente, rapaz, corre na frente e traz. No peito a paz, sujeito sagaz. Bom. Disposição pra mostrar quem é capaz, comédia jamais. Se é com a alma, o som, a calma, não agride. É sem arma, bom o karma, soma, não divide. Então eu vou, pelo amor, não pelo din-din. Sem quebrar corrente, represento até o fim. Quem tem fé, dá um passo à frente. Da caminhada pra um dia chegar. Vai dar fé. Que sua estrela também pode brilhar. Muito axé, sem quebrar corrente. Ainda bem que o respeito não pode faltar. Só quem é pra representar. Então bate no peito e vai lá. É, corre atrás. Tudo que eu faço é intenção, é sempre mais, mais. Guerreiro tem coração e corre atrás, faz. Por onde ser verdadeiro, tamo com Deus por inteiro. Então escuta, parceiro, o que constrói é o amor. Senão não ganha dinheiro, vai ficar pra vovô. No mundo inteiro, ligeiro se for. Representar como MC na vida também. Mas se complica, não tem, agora arrisca. Quando eu cheguei aqui, eu falei pro Éboli. Quero fazer um som com o Elião e a Negra ali. Pra unir, quem representa então chega aí. Tenho fé, vai dar pé, muito axé. O rap é tudo pra muitos jovens que não tem nada. Muito pra muitos homens que estão na estrada da vida. Mesmo assim tem gente que duvida. Que independente da entrada, o rap é uma saída. Quem tem fé, dá um passo à frente. Da caminhada pra um dia chegar. Vai dar fé, se acreditar. Que sua estrela também pode brilhar. Muito axé, sem quebrar corrente. Saber que o respeito não pode faltar. Só quem é pra representar. Então bate no peito e vai lá. Com muito gosto, faço rap, não é à toa. Tô aí, foi no sufoco, por aqui, respeito o tempo todo. Cada sinal no rosto de um sorriso ou de um desgosto. Guerreira ali, vigi, negra missi. Rainha imperatriz, tem raiz, eu represento feliz. Quem tem talento, usa e representa, enfim. Assim que eu fiz, pra chegar até aqui. Na humildade, com vontade, vou seguir sem desistir. Como dizia Che Guevara, tem que ter muita atitude. La estila fundamental de nossa obra, és la juventude. Sem trabalho e sem estudo, não há discute. Nunca é tarde pra que mude, tanto bate até que cure. Minha parte é de costume, não repare quem confunde. Aqui é Leão de Pirituba ali, com erros e virtudes. Tô com o Cabal e tô com a Negra ali, não falta atitude. Zé Gonzalez produz, fez a base, sente o groove. Quem representou, eu sei, foi por amor. Quem acompanhou, também se emocionou. E quem reforçou, também tem seu valor. Quem desesperou, eu sei, se recalcou. Um pela glória, dois pelas notas. Sempre vamos embora, quem sabe faz agora. Vem. 4, 5, 6, aqui não virou freguês. Não. Quem ainda não fez, vai ter a sua vez. Representa. Representa. Representa. Representa. Representa. Representa. Representa. Representa. Representa. Representa. Representa.